do Papo do Fino, o podcast do blog finodabola.net. Começar que nem o Fábio. Salve, salve aí, rapaziada. Estamos começando mais um Papo do Fino. É isso aí, como diria Ana Maria Braga. Acorda, menina! Acorda, menino! É isso aí, animação, empolgação. Esse é o Papo do Fino, sim, com eu, Edu, de volta às carrapetas. Aí sim, hein? Ah, vamos que vamos. Vamos para mais um episódio da série O Fino das Copas. Vamos adiantar 4 anos no tempo para falar da Copa de 1958 na Suécia. E para isso temos dois convidados sensacionais aqui. Cleiton Montanha. Opa! Pode gritar, pode gritar. Vai dar spoiler, mas tudo bem. É campeão. Tá bom, chega. Deu. Valeu, obrigado. E Rodrigo Bronquinha. Vocês estão com cachaça na cabeça com essa animação toda? Ainda não. Ainda não, mas ó, tem gente que tava com cachaça... Na ponta da língua. Na ponta da língua. Sim, na ponta da língua. Por quê? Porque vamos anunciar o vencedor da pergunta premiada do programa anterior, do episódio anterior da Copa de 54 na Suíça. Qual era a pergunta, Montanha? Qual que era a placa que tinha na nossa imagem? Era uma bebida famosa, que foi, que ajudou, bancou a Copa do Mundo, patrocinou a Copa do Mundo. E a dica maior do mundo é, ela serve pra fazer o rabo de galo. A dica maior do mundo é boa, que beleza. É isso aí, na Copa de 54, a FIFA introduziu aí a publicidade, o marketing, e uma marca de bebida alcoólica patrocinou, foi o patrocinador Master naquela Copa, e a pergunta era justamente essa, qual era o nome dessa marca. E o Bruno Oliveira, de Canoas, no Rio Grande do Sul, foi mais rápido no gatilho, estava com a cachaça na ponta da língua e na ponta dos dedos do seu teclado e do mouse, e mandou pra gente a resposta correta, o vermute cinzano, que é feito para fazer drinks sofisticados, como o Manhattan, que eu conheço, e drinks mais pé de chulé, como o rabo de galo, que o Montanha conhece. Exatamente. É isso aí, então parabéns, Bruno! O DVD FIFA Fever, edição dupla, com o melhor da história do futebol, já deve estar aí na sua casa, porque o nosso departamento de logística funcionou rapidamente dessa vez, e deve estar aí comemorando com o seu rabo de galo, um cinzaninho. Não é assistindo o DVD sensacional. Muito bem. O que, que falta agora pra falar? Ah, sim, os contatos. Nossos contatos. Por favor. Nosso e-mail, contato@finodabola.net. Twitter bombando. Você, todas as notícias você... Bombando. Você encontra em primeira mão no Twitter do Fino. @ofinodabola.net. Copiado de algum lugar, mas encontra. Em primeira mão. Tá lá, em primeira mão. Tá lá. Em primeira mão copiado. Como é que pode? Facebook, os vídeos mais incríveis do mundo esportivo. Mais do que os vídeos do Domingo Legal de manhã. Mais que o Pingão na Rede. facebook.com/ofinodabola.net. Muito bem, pra gente começar, vamos ouvir uma musiquinha muito especial. Tem a ver até aí com a eleição que está rolando para a escolha do nome da bola da próxima Copa, a Copa aqui no Brasil. Em 1958 foi gravado o álbum que é considerado o start da Bossa Nova. O disco chamado Chega de Saudade, de João Gilberto. Start do quê? Da Bossa Nova? Da Bossa... Bom, cada um, né? Cada um eu também acho uma Bossa Nova, mas beleza. Como estamos no contexto histórico, vamos ouvir então, bem baixinho, para não incomodar o cantor João Gilberto, o autor do álbum João Gilberto. O chato João Gilberto. O chato Gilberto. João Gilberto. Vamos ouvir Chega de Saudade com ele, João Gilberto, o Cridê. Toca aí. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade a realidade. Se você acompanha a série O Fino das Copas desde o início, ou pelo menos desde a Copa de 50 no Brasil, sabe que depois da Segunda Guerra Mundial, a FIFA organizou um congresso em Luxemburgo, em 1948, e decidiu as próximas 3 sedes da competição. A primeira no Brasil em 50, para você entender, confere aí no link a série O Fino das Copas, escuta lá o programa, se você já ouviu, maravilha, sabe do que eu tô falando. A de 54 na Suíça, e escolheu a Suécia como sede provisória do Mundial de 58. Que vai saber, né? São 10 anos de diferença, vai que cazzo que vai acontecer no mundo, então, provisoriamente, está na Suécia. País bonito, organizado, com mulheres loiras, de peito. Suecas. Suecas, né? Efetivamente suecas, né? Não é verdade? Exato. Que beleza. Então, provisoriamente ficou escolhida a Suécia. Em 1955, a FIFA decidiu bater o martelo, vai ser na Suécia mesmo. E é isso aí. Posto isso, contexto histórico da época, meus queridos. Eu vou falar primeiro sobre como andava o mundo naquela época, né? Girando sempre. Exato. E o Super-Homem no sentido contrário. O Super-Homem que ganhou um reboot agora, né, da DC, né? As histórias voltaram tudo do começo agora, tudo do número 1. Uma merda. É pra tentar, né, pra tentar ganhar as novas gerações. Mas vamos lá. Já foda-se, tinha isso acabado. Não é assunto do nosso podcast, isso é assunto de outros podcasts. Exato. Acabada a Segunda Guerra, toda aquela destruição, né? O mundo passou a conviver com uma polarização entre o capitalismo regido pelos norte-americanos, com a questão do Plano Marshall de reconstrução da Europa e do Japão, e a União Soviética tentando impregnar em várias partes do mundo o comunismo. Então o mundo ficou polarizado entre essas duas frentes, né? Então capitalistas e comunistas, né? Enquanto isso no Brasil, Montanha, o que acontecia? Enquanto aqui no Brasil, Juscelino Kubitschek tava estourando... Soletra aí. Soletrar? É. J de Japão, U de uva, S de sapo, C de casa, E de escada, L de laranja, I de igreja, N de navio, O de ovo. Não, não era o Juscelino que era pra soletrar, era o Kubitschek. É um sem vergonha, né? Ele é um sem vergonha, né? Não, vai, toca o barco. Mas eu sei, hein, na ponta não, da não, pode, continua falando o que ele fez aí. O que que acontece? Ele implantou a modernização industrial aqui no Brasil. Olha só, que hein? Foi uma grande revolução. Em cima do que o Rodrigo trazou, trazendo um conceito americano da facilidade, da praticidade, correto? E além disso, nós estávamos num momento cultural muito bom aqui no Brasil. Bossa Teatro, nova. Cinema, bossa nova. Esse contexto nacional é uma demonstração da influência do capitalismo no Brasil, como foi em todo mundo, né? E essa polarização trouxe consequências, obviamente, também para o futebol, né? Sim. O quê? Um outro toque aqui, também teve o início da construção de Brasília, que nós não podemos esquecer. Grande merda. Montanha, o historiador. E isso, nós vamos ver lá na frente, que essa revolução no Brasil, essa organização, ela acabou interferindo no futebol, que antes era uma zona. Mas vocês vão saber lá na frente. Taça do mundo é nossa. E o que acontece com a FIFA nesse meio tempo? Primeiro que os velhinhos se empacotaram todos, né? É De La Hoye o nome? Como é que é o nome do... Não, tinham três cardeais da FIFA, né? Super importantes na época, e eles morrem aí... Entre a Copa da Suíça e a Copa da Suécia. Exatamente. Tem um francês, um belga, que não importa o nome dos caras, e o fundamental da parada, morre Jules Rimet. Exatamente. O patriarca da FIFA, o pai da Copa. Ele, em 54, ele tinha já saído pra entrar o belga no lugar dele. Exatamente. Aí o belga morreu, ele morreu e o outro morreu. Todo mundo morreu, ficou sem ninguém. Não, é que ficou sem ninguém. Jules Rimet morreu com 83 anos, hein? Isso. Bom, aí quem assume a FIFA é um inglês chamado Arthur Drury. Exatamente, e ele fez a média com o capitalismo e com o comunismo, né? Não é que ele não fez a média, ele percebeu a parada que estava rolando no mundo, isso que o Rodrigo explicou. A Guerra Fria ainda não estava pegando, né? Não estava no auge, mas né, já estava ali desenhada, né? E aí o que ele fez? Ele resolveu colocar ali no board da FIFA, ou seja, né, ou mais assim, no comitê organizador dessa Copa em específico, um soviético, e aí ele se sentiu obrigado a colocar um americano também, né? Pra... politicamente, nivelar, porque assim, a balança, né? Se você for analisar, o cara é presidente da FIFA, chamou um soviético, porque a União Soviética tinha expressão no futebol, né? Ele não precisaria ter chamado americano, né? Foi extremamente político na situação. Sim. Mas enfim, isso aí acabou interferindo até que pouco. É, a consequência não foi nefasta. Exatamente. O mais grave, na verdade, acontece com alguns países, né, que foram invadidos pela União Soviética, né? Como, por exemplo, a Hungria. Exato. A Hungria que tinha aquela fantástica seleção de 54, que perdeu a final para a Alemanha. Em 55 eles disputaram acho que 17 partidas, ganharam 12, empataram 5. Estavam naquela balada. Só que em 56, a União Soviética invade a Hungria. Coincidentemente, a seleção estava excursionando pela Europa. E aí vários jogadores, como o Cox, o Puskas, eles resolveram pedir asilo. É, eles foram ficando, né? Eles foram ficando nos países que a seleção ia visitando. Então alguns ficaram na Itália, outros ficaram na Espanha. E aí a Hungria ficou enfraquecida. Esses caras nunca mais voltaram. A gente comentou, né, no podcast passado, né? O Puskas voltou só com 60 anos depois, cara. E aí a seleção húngara ficou enfraquecida, mas participou da Copa. Copa que teve essa sua maior eliminatória. 51 países, né? Dos 95 filiados se inscreveram para disputar as eliminatórias. E aí, cara, o que aconteceu? Com esse número grande de seleções, especialmente seleções europeias, algumas seleções grandes ficaram de fora. Perderam no caminho. No caminho, não conseguiram se classificar. Como, por exemplo, a poderosa Itália. Exato. A Itália fica de fora, a Espanha cai fora. E a Itália, sabe o que é curioso da Itália? Porque assim, o Uruguai também não foi, né? Mas o Uruguai, ele se enfraqueceu, por quê? Porque teve jogador uruguai que nem o próprio Didier, que foi pra Itália e fazia parte do escrete italiano, porque naquela época podia, né? Sim. Então a Itália tinha, acho que, 2 ou 3 uruguaios, 5 argentinos no time, pra fortalecer o que já era forte, e morreu no caminho. Morreu no caminho. A Itália ficou fora, perdeu nas eliminatórias. E outras seleções, como a Romênia, que vinha participando, né, constantemente. Sistematicamente, né, das a Copas. Bélgica também participando direto dos mundiais, ficaram de fora por causa desse inchaço nas eliminatórias. Mas aí, um fato, na eliminatória entre Ásia e África, interferiu nesse bolodório todo aí. Por quê? O recém-criado Estado de Israel, em 1947, se não estou enganado, 47. A FIFA botou ele lá, ó, vai disputar aí as eliminatórias. Mas muita gente ali do Oriente Médio ficou incomodado com a presença de Israel. E essas eleições foram boicotando. Ou seja, falaram assim, não, nós não vamos jogar contra Israel. Aquele tumulto todo que tem ali naquela região e tal, inimizades pra lá, inimizades pra cá. Enfim, isso afeta também o futebol. Várias seleções foram deixando de enfrentar Israel, e Israel garantiu uma vaga bacaninha, sozinha, pela desistência dos outros. Aí a FIFA pensou assim, puta, o bagulho vai ficar meio fraco, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma repescagem. E aí faz uma repescagem e convida várias seleções, inclusive, que foram eliminadas nas eliminatórias, para disputar essa repescagem. O que acontece? O Uruguai, que tinha sido eliminado na eliminatória sul-americana, não vai. Fala, não vou disputar vaga pela porta dos fundos. Tô fora, resolve ficar de fora. A Itália vai, mas aí também todo mundo se ferra. No fim das contas, quem enfrenta Israel é país de Gales. Num sorteio, né? Exatamente. Pegar os que se interessaram. É, os que se interessaram a disputar. Foram para um sorteio e todo mundo querendo que não fosse o país de Gales, que era o menos expressivo de todos ali, mas... É, e assim, foi uma repescagem bem naquela, porque foi uma repescagem de um jogo só, né? Porque todo mundo que desistiu, na verdade, não. Rolou um sorteio, né? É, tipo assim, o que tinha que pensar um, né? Eles pegaram todos os segundos dos grupos europeus, né? E aí convidaram o Uruguai também, o Uruguai não quis. Isso, e o País de Gales acabou entrando como segundo e era um que não era muito querido ali pra ser sorteado, né? Mas como sorteio é sorteio, né? E aí País de Gales ganha o sorteio, ganha de Israel e entra pra Copa. E entra pra Copa. Pra sorte, pra felicidade da FIFA, né? Fazendo dobradinha. 2-0 lá, 2-0 cá. Exatamente. E aí, pela primeira vez, a gente tem em Copas do Mundo todas as seleções, todos os países britânicos disputando exatamente uma Copa. Porque a Inglaterra se classifica, a Irlanda do Norte e a Escócia também se classificam. Então você tem ali os quatro, né? Lembrando que a República da Irlanda não faz parte da comunidade britânica. É só divide a ilha ali. Só uma boa parte da ilha que se passa. Então quem são os países classificados para este Mundial? As 12 seleções classificadas pela Europa. Suécia, Alemanha Ocidental, que já estavam classificadas, um ser sede e outro com atual campeão. Áustria, França, Tchecoslováquia, Hungria, União Soviética, Iugoslávia, Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales. E os 4 últimos, continente americano: Argentina, Brasil, México e Paraguai. Ou seja, 16 seleções no Mundial, 12 seleções europeias e apenas 4 americanas, sendo 3 sul-americanas. E o México, que já é padrão ganhar tudo nas eliminatórias e tomar coco no todas, Mundial. Né? Só um detalhe curioso aqui que tem da classificação da União Soviética. Pois não. Porque eles falavam que a União Soviética fazia tudo de uma maneira extremamente metódica, né? E sim, a gente tá falando de 1958. Então diziam que eles já tinham equipamentos eletrônicos avançados como computadores, né? Não o ENIAC, inclusive, é posterior, né? Mas alguns equipamentos avançados similares a computadores que faziam toda a programação em cima de dados físicos e técnicos dos jogadores, né? E que apontavam a União Soviética como campeã mundial, como se não tivesse um adversário à altura dela. Lembrando que a União Soviética havia sido, há pouco tempo anterior, campeã olímpica, né? Mas precisamente há 2 anos atrás, em 56. Exato. E o Brasil, para se classificar, teve uma mamata grande, né, cara? Porque eram 3 grupos na América do Sul, um grupo com 3 equipes, Argentina, Bolívia e Chile, o outro grupo também com 3, Paraguai, Uruguai e Colômbia, e o Brasil ficou isolado só com o Peru. É porque a Venezuela desistiu. E quase toma fumo ainda, né? É, empatou lá, na volta tava 0-0 até os 38 do segundo tempo, quando surgiu a folha seca. Exatamente, Didi. Exato. Chutou, a bola ia por cima do travessão, todo de repente mundo achou ela que ia... caiu. E aí foi criado o chute famosão do Didi, né? A folha seca. O Brasil se classificou com um resultado bem magrinho, 1-0 no Peru. 1-0. E curioso também, nessa classificação Uruguai, sempre com uma grande fama, se você for analisar, a Colômbia jogou com o Paraguai e Uruguai todas as vezes porque a Colômbia não valia nada, né? Aí no final eles fizeram o confronto, Paraguai e Uruguai em Assunção e depois em Montevideo. Paraguai meteu 5-0 no Uruguai. Então assim, foi com uma credencial o Paraguai, né? O Uruguai fica fora justamente porque ficou em segundo lugar. Exatamente. No grupo. Né? Porque o Paraguai tomou fumo. É isso aí. Pra gente terminar esse bloco, vamos falar do regulamento da Copa? Ah, é verdade. Finalmente eles fizeram um regulamento decente. Que é um regulamento parecido com o que acontece hoje já, né? Que é o regulamento que a gente já conhece. Exato, né? Só que com a quantidade, só a quantidade reduzida. Agora, a divisão foi bem bacana, né? Eles não fizeram cabeças de chave nem nada assim. Os caras olharam lá as 16 seleções classificadas e falaram assim, muito bem, temos 4 britânicos, 4 sul-americanos, 4 socialistas e 4 países democráticos. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar um em cada grupo e aí tá beleza. Foi aí que eles inventaram os potes. É, exato, os famosos potes. Vamos fazer um pote socialista, um pote democrático. Na verdade, não era o pote sul-americano, era assim, eram potes soviéticos, democráticos, britânicos e terceiro mundo. Exato. É tipo, a sobra fica nesse pote aqui. É, já que os Estados Unidos não se classificou. Desse jeito, formou-se o primeiro grupo da morte, né? Da história das Copas, verdade. Não é verdade? Ficou Inglaterra, Brasil, Áustria e União Soviética. Exatamente. Um baita de um grupo, um puta grupo, né? Se for ver, né, cara? Um senhor, porque a Áustria foi semifinalista da Copa anterior, perdeu pra Alemanha. E já tinha toda uma tradição, né? A Inglaterra, que... né? Os pais do futebol e tal, uma seleção forte até. A União Soviética com toda essa fama, campeã olímpica, os caras fazendo treinos secretos, Exato, né? Cheio dos guerrigueri, a União Soviética. E o Brasil, que era apontado por muita gente como um dos países favoritos. A gente vai falar um pouquinho mais do Brasil pra frente, né? Mas era apontado por especialistas europeus como um dos favoritos. Um dos grandes favoritos. E aí, em vez de ter aquela coisa da Copa passada aqui, os cabeças de chave não se enfrentam, e aí os dois que sobraram também não se enfrentam, aquela putaria desgraçada. Não, todo mundo joga contra todo mundo dentro do grupo. Os 2 primeiros se classificam para as quartas de final. Em caso de empate na primeira colocação, o saldo de gols desempata. E para o segundo colocado, se houvesse um empate entre os segundos colocados, aí sim enrolaria um jogo de desempate. Entre o segundo e o terceiro. E aí, quartas de final, semifinal, tudo normalzinho, tudo beleza. No próximo bloco a gente vai falar do Brasil, E agora vamos ouvir uma banda que já era sucesso na Suécia e estrondoso em 1950. Vamos ouvir ABBA com Dancing Queen e já voltamos. Bem, voltamos e, Rodrigo, você que gosta de falar do Brasil, por favor, fale do Brasil, mas antes, só preciso te falar que a piadinha do ABBA, a banda não existia em 58, tá? É que ele me perguntou aqui em off, pô, mas o ABBA já tinha em 58, não, não foi uma é que piada. Eu achei que tinha os pais deles. Não, os pais ser... certamente tinham, mas não com uma banda, né? ABBA que é horrível, diga-se passagem. Não, o Brasil, ele buscava uma organização, em 1955, por exemplo, a gente vê como era notória essa organização no futebol brasileiro, né? O Brasil foi fazer uma alguns jogos, aqueles campeonatos que disputam tipo a Copa Roca, o Brasil fazia. Cada país tinha um nome, né? Exato. Contra o Chile era a Taça Bernardo O'Higgins, que tem até a cidade, né, de O'Higgins no Chile. Deve ter. E contra o Paraguai a Taça Oswaldo Cruz. Né? Em homenagem ao hospital aqui em São Paulo. É claro. Então o que acontece? Era jogo de ida e volta. E pangaria fundos pro hospital que rolava os jogos. E foram 4 jogos. E o Brasil teve a moral nessa data de ter nos 4 jogos 4 técnicos diferentes. Cara. Olha que revolução tática! Assim, um negócio sem cabimento, né? Zezé Moreira, Vicente Feola, Flávio Costa e Oswaldo Brandão. Todos eles altamente conceituados e se submeteram a essa situação de treinar a seleção brasileira por um jogo. E assim, chegou no ápice da desorganização, né? Eu acho que, agora é uma opinião pessoal, isso daí não é pesquisa, não é estudo, não é nada. Assim, eu acho que chega um ponto desse de você colocar um treinador por jogo, você tem que reaver completamente os seus conceitos, né? Então, foi a partir daí e de um sul-americano, de um torneio sul-americano fracassado em 57, onde o Brasil perdeu do Uruguai e da Argentina, né? Então, ok, o Brasil terceira força na América do Sul, não faz sentido, né? Então, se decidiu que se faria uma reformulação completa no sistema de organização da CBD. Agora, siga a montanha. Mas antes disso, tem um ponto que a gente tem que deixar, né? Tem que citar aqui, né? Que era a falta de confiança do brasileiro, né? Quer dizer, o Brasil quando vai pra Copa, todo mundo já, vamos ser campeão, vamos voltar com o título e tal, não sei o quê. Até hoje é assim, né? Daquela época também era. E o Brasil chegava lá e não ganhava. Não ganhava nunca. Então colocaram a culpa no juiz, em 54 falaram que roubaram pra Hungria, em 34, 38 também. E também é mania de brasileiro até hoje de arrumar desculpa pra tudo. A gente não admite perder. Jamais. É o que vocês estavam falando no podcast da semana passada, exato, né? Que o vice não serve pra nada. Exatamente. Né? O Brasil, se entra pra disputar alguma coisa, tem que ganhar. Se não ganhar, é porcaria. Ou fizeram alguma coisa, né? Então, falaram que o juiz meteu a mão, em 30 foi a desorganização, não sei o que. Inventaram várias desculpas. Só em 50 que... Ah, não, em 50 também acharam o excesso de confiança atrapalhou a seleção. Até o excesso de confiança já foi apontado. Então, assim, tinha um problema psicológico na galera. Daí vem a famosa frase, né, de Nelson Rodrigues, né? Já que ele tá tão em... É verdade, em 100 voga, anos, né, de Nelson Rodrigues. Inclusive, você vê o filho dele, né, o Nelsinho, é mais velho que o Nelson Rodrigues, né? Impressionante, né? Aquela barbona. Tá que pariu, parece o... Não tinha o Saruman do Senhor dos Anéis, manja? O Gandalf. A famosa frase complexo de vira-lata, né? A gente tem esse complexo e a gente não consegue ganhar por algum motivo. Mas a gente acha que sempre o outro é melhor, exato, do que a gente fica com essa coisa, né, dessa pequenez maldita. E aí na hora de decidir não consegue finalizar, né? Muitos especialistas europeus na época eles falavam isso, né? Como eu comentei no bloco anterior. A seleção brasileira era colocada uma das favoritas pelo seu desempenho técnico. É, mas que tinha esse ponto, na hora de decidir faltava um lance. E aí tem toda essa desorganização da CBD, que na época era a Confederação Baderneira de Desportos, né? E aí, seu presidente, então, Silvio Pacheco, né, a gota d'água foi em 57, com o Brandão de técnico, né? O Brandão faz uma série de 4 jogos e aí acho que perde quase todos os jogos. Mas pelo menos ele revelou o Pelé, né? Exatamente, era isso que eu ia chegar, né? Se o Brandão fez uma coisa, ele promoveu o Pelé, a estreia, né? Senão... do Pelé numa Copa Roca, né? Exato. Contra a Argentina, o Brasil perdeu de 2-1. O Pelé fez o 1, né? Fez o gol brasileiro. Ele entrou no lugar do Del Vecchio, né? Seu companheiro de Santos na época. E no jogo seguinte, o Brasil ganhou de 2-0, um gol do Pelé também. Aí começou, né? O neguinho começou, exato, quando a Pelé aparecer. Começou jogando esse segundo jogo. Já. Exatamente. Depois disso, em 58, né, 57, foi o fim dessa baderna toda aí, com o Pachecão, essa mudança de técnicos. Aí em 58... Aí é o momento funesto. Aí nós já temos uma grande mudança, que é o início do João Avelange como presidente da confederação. Não, e se liga no nome do João Avelange. Jean-Marie Fustin Godofat d'Avelange. Caramba... Aí como a galera não conseguia falar tudo isso, chamaram de João mesmo e vai embora. Aí o que que acontece? João Avelange vendo, analisando como o Brasil estava culturalmente naquela época, questão da organização, modernização, e para fazer uma média política com Juscelino, ele falou o seguinte, chamou o vice dele, o doutor Paulo Machado de Carvalho, para chefiar a delegação. E ele era um grande empresário da época, muito conceituado. Ele fundou a TV Record e a Rádio Pan-Americana. É, o Paulo Machado de Carvalho, ele era um cara bem quisto, né, no mundo esportivo, né? O João Avelange já tinha, né, tinha disputado a Olimpíada como nadador, como jogador de polo aquático, chefiou uma delegação olímpica também. E aí, com toda essa base dele e tal, ele olhou e falou assim, pô, esse negócio tá muito bagunçado, vamos chamar o Paulo Machado, que é um cara que eu conheço, que eu confio, um cara bacana, que pode dar uma organizada na parada. E deu carta branca pro doutor Paulo, que tinha um apelido, né? Tinha, Pacaembu. Pelo amor de Deus. Viu, mas sabe que tem uma... Eu fiz uma crítica ao João Avelange, mas deixar uma coisa muito claro, né? Porque fala em João Avelange, você lembra dele hoje, né? Mas que fique bem claro, porque quando ele entrou na CBD, ele foi positivíssimo, né? Ó, a visão dele foi tão boa que o Paulo, Paulo Machado... O Paulo, ele tá íntimo já. Parceiro, seu apelido do cara. Ele era patrono de São Paulo, então era um cara que tinha visão. E esse cara, como ele era um cara... Tinha conceito, visão, cara visionário, empresário. O que que ele acabou fazendo? Ele falou, tá bom, eu vou assumir, vai ser do meu jeito, tá? Então vai ser organizado, eu vou estar trabalhando com pessoas de qualidade, gabaritos, pessoas qualificadas pra trabalhar comigo. Depois de 28 anos disputando uma Copa do Mundo, aí, sim, o Brasil percebeu, né, que precisava se organizar. Exatamente. Que beleza, hein? Então, o que aconteceu? Teve toda uma logística, preparação pra viagem, onde o Brasil ia ficar hospedado. Teve não toda uma organização. Não foi pra Caxambu. Mas foi pra Minas, eles adoravam Minas Gerais. É, foi pra Minas, mas não foi pra putaria de Caxambu, né? De caso prima. Então... Ele contratou preparador físico, um dentista, contratou até, que foi algo visionário no futebol, psicólogo, pra tirar aquele estigma do... Do vira-lata. Do vira-lata. É, que como o Edu falou, os europeus, eles faziam duas críticas mais veementes ao futebol brasileiro, o preparo psicológico e a questão tática. Né? Eram as duas críticas principais que os jornais europeus faziam a qualidade brasileira. Eles ressaltavam a qualidade técnica, mas a qualidade tática, a qualidade psicológica, eles criticavam demais. Até aí tudo bem, só que faltava uma peça-chave nesse negócio pra fechar com chave de ouro. Por quê? Técnico. Um técnico. Porque o Brasil, ele sempre tinha problema com técnico. Todo técnico que ia, ele acabava o ego dele atrapalhando com o ego dos jogadores. Acabam entrando em atrito. Então o que ele pensou? Pô, vou pegar um cara que tem um ego tranquilo e um cara que conheça de futebol. Ele foi atrás do São Paulo. Ele pegou então... Foi atrás do Santo, cara? Não, do São Paulo. Foi atrás do... Foi até o São Paulo, onde ele era patrono. São Paulo. Ele foi até o São Paulo, igreja, cara, falar com onde São Paulo. Ele era patrono, onde ele conhecia, e ele pegou o supervisor de lá. Um rapaz chamado Vicente Ítalo Feola, de 48 anos, pra ser técnico da seleção. Por que isso? Porque ele seria um cara, além de ser técnico, ele prestaria serviço pro Paulo Machado, entendeu? Eles, que eles iam montar? Uma equipe, tudo ia ser decidido entre equipe, mas o voto de Minerva seria do Paulo Machado. Então, entre aspas, seria o cupincha dele. Ele já tinha sido experimentado, como o Brandão, sim, o Flávio Costa, que era o técnico... Era o técnico até mais cotado para dirigir a seleção, até só pela que ele experiência, tinha, né? Pela experiência, só que ele tinha o estigma de perder 50. Né? E aí o Paulo Machado de Carvalho, ele montou um grupo, na verdade. Ele falou assim, não, ó, não só ego de técnico, mas ego de jogador também. Se o cara ficar com muito mimimi, cai fora, vai ser limado. Então vamos formar um grupo aqui, vamos fechar um grupo. E um cara que era de grupo, que gostava de trabalhar com o pessoal, conversar bastante, era o Feola. Por isso que ele optou pelo Vicentão. Além de tudo isso, na equipe você tinha um doutor conceituado no Rio de Janeiro. Médico, né? Um médico. E ele identificou no grupo brasileiro o quê? Jogadores de primeira linha, alto escalão, só que assim, jogadores com cáries e lombrigas. Lombrigas? Lombrigas. Que beleza. Isso é algo que um jogador não podia ter. É, lógico, atrapalha... Isso era o fim do mundo. Desempenho. Então, pra ver como a visão tinha mudado. Não, e o teste que o psicólogo fazia, teste de QI? Tem uma história que é bacana do Nilton Santos, não tem não? É, então, assim, o lance do psicólogo foi bacana. Ele fez um teste de QI, viu que puta, a maioria dos jogadores tinha um QI baixíssimo, né? Alguns, eles não compreendiam a importância de uma Copa do Mundo, eles não sabiam o que era. Exato. Uma Copa. Era um torneio whatever pros caras, né? Outros eram infantis, julgaram infantis, cara. Exatamente. E aí, alguns mais experientes, tal como o Newton Santos, uma hora chegou lá na porta do doutor, bateu na porta e falou assim: olha, posso bater um papo aqui com o senhor? Que é o seguinte, tem um cara aí que você vai fazer o teste que, meu, o QI dele vai dar negativo, cara. Certeza. O cara é uma anta, velho, muito burro. Só que assim, se cortar ele, nós estamos fodidos. Então deixa, aprova o cara. Ele entrou na sala, deixa quieto, ignora o bafo de cana, deixa tudo pra lá. Ignora tudo que ele falar. Deixa quieto, aprova o cara, porque depois eu seguro. Newton Santos, né, do alto da sua sabedoria, de enciclopédia do futebol, foi lá, carimbou o prontuário do cara, quem era esse jogador? Mané Garrincha. Um outro ponto desse psicólogo, o Carvalhes, ele também queria o boicote de um outro jogador meia bomba, igual o Garrincha, o Pelé, porque era um menino ainda, não tinha cancha pra disputar um Mundial, disputar o pessoal mais experiente. Então os dois jogadores que ele não queria levar pra Copa era o Garrincha e o Pelé, por ser ainda um menino. E os vizinhos que eles não queriam levar e não levaram mesmo porque tava velho. É, muita gente, inclusive... Porque falava muito, né? O jornalista Mário Filho, famosão, o nome do Maracanã... O apelido Maracanã. Apelido. Qual era o apelido do Mário Filho? Maracanã. O Mário Filho, que era um jornalista carioca, irmão do Nelson Rodrigues, inclusive. Ele criticava bastante toda essa organização que o Paulo Machado de Carvalho colocou na seleção, com psicólogo e tal, não sei o quê, porque isso determinava corte de alguns jogadores, né? Então eles falam assim, meu, desse jeito não vai dar certo, tem que levar os melhores e foda-se, né? E, bom, enfim, ele acabou criticando essas atitudes, né? Tipo assim, ó, vamos cortar o Garrincha por causa de QI, vamos cortar o menino aí, o Pelé, porque é novinho, né? E, entre outros jogadores, discutiu, né? O próprio Zizinho, né? Eles queriam que levasse o Zizinho e tal. Então, mas por exemplo, o próprio Newton Santos, ele chegou, colocou o Garrincha como fundamental pro psicólogo, só que num amistoso antes do início da Copa, o Garrincha, como titular, pegou a bola, driblou o time inteiro da Inglaterra, se não me falha a memória, né? Passou por todo mundo, chegou na linha do gol, parou, esperou o cara chegar, o defensor, voltou a bola para trás, driblou o cara e aí só depois fez o gol. Aí o que aconteceu? O médico vetou o Garrincha do time titular. É verdade, o Garrincha foi para reserva, mas ficou no grupo. Ainda, né? Exato. Quem quase se ferra de vez mesmo é o Pelé. Exatamente. É, num amistoso, no último amistoso. Contra antes, quem? Contra quem? O amistoso? Antes de sair do Brasil, contra o Coringão. Ah, lazarento. Tava 5-0 pro Brasil. Pro Brasil. E aí o lateral Ari Clemente dá uma entrada violenta no Pelé, né? O Pelé. Mas tem um porquê disso, né? Então o que acontece? A torcida do Corinthians, ela vaiou a seleção. Porque o jogador, o craque do time, ele não foi convocado. Que era o cabecinha de ouro, o Baltazar. Craque nada, ele era o matador. Mas pra torcida era o craque. Mas tava velho, já tinha ido nas duas últimas Copas, ele tinha ido já, cara. E o que que acontece? Aí dizem que esse zagueiro também comprou a ideia da torcida, ficou doído por o Baltazar não ter ido, e deu uma pancada no Pelé no joelho dele, que quase tirou ele da Copa. Quem bancou ele foi o Feola e o Paulo Machado. Exatamente, eles consultaram o médico, né? Sim, o médico falou assim, falar ó, isso. Ele vai estar pronto pro terceiro jogo. Então segura a onda que pro terceiro jogo o neguinho tá bom. E aí eles bancaram e vão, beleza, vamos levar o Pelé. Exatamente. Aí o Pelé não era titular absoluto, que se deixe isso bem claro. E né? Se você quer escutar uma história bem bacana do Pelé desse jogo, sobre esse jogo, que tem a ver com o tabu do Santos com o Corinthians, clica aí no link do podcast aí sobre a história do Santos, que tem uma história bem interessante sobre esse jogo. Outra história bem interessante é sobre o Pepe, né? Também vamos deixar aí o link. O Pepe contou essa história pra gente, né? Uma honra, não é? O Brasil já na Europa vai fazer dois amistosos. O primeiro contra a Fiorentina e o segundo contra a Inter de Milão. O jogo que o Garrincha driblou todo mundo foi contra a Fiorentina, não foi contra a Inglaterra, a porra nenhuma. Igualzinho, parecido, né? É, parecido, inclusive. A camisa é bem igual. No jogo contra a Inter de Milão, o Pepe sofre uma falta, né? Uma pancada de um defensor italiano e se machuca. Já estava na Europa, não podia ser cortado. E aí o Zagallo assume a titularidade mesmo da seleção. O Pepe era o ponto esquerda. Titular. Titular, né? Fazia ali dupla com o Pelé. E aí o Zagallo... Mas o Zagallo, mesmo nos amistosos, ele foi bem pra caramba. Foi bem, fez gol. Caramba. Então. E o canhoteiro não foi. Também não vou contar. Você vai ter que clicar aí no podcast do Pepe, porque o canhoteiro, que era o segundo melhor, né? Eu só vou dar uma palhinha. O Pepe fala assim, canhoteiro era o melhor ponto esquerdo do Brasil. Eu era o segundo e o Zagallo era bem inferior a gente. E o canhoteiro não foi por um detalhezinho aí que você tem que clicar no podcast aí do Pepe. E o Pepe conta essa história pra gente quando a gente foi entrevistar ele em Santos. Certo? Vamos dar a lista dos 22 convocados do Brasil? Vamos lá. Vai lá, Rodrigo. Bom, goleiro... Agora começou a primeira diferença, né? Os defensores, eles começam a aumentar em quantidade em relação às Copas anteriores, né? É verdade. Então, os goleiros. Gilmar do Corinthians e Castilho do Fluminense. Agora, de fato, os dois melhores goleiros do Brasil foram, né? Não teve bagunça. Os laterais, Djalma Santos, Portuguesa, Nilton Santos, Botafogo, De Sordi, São Paulo, Oreco, Corinthians. Zagueiro, Mauro do São Paulo, Bellini do Vasco, Orlando do Vasco e Zózimo do Bangu. O Bellini tem história boa, você vai contar a história da faixa de capitão, né? Mais pra frente. É, meio campo, Didi, Botafogo, Dino Sani, São Paulo, Zito do Santos, Moacir do Flamengo e Dida do Flamengo. E os atacantes, Garrincha e Zagallo do Botafogo, Vavá do Vasco, Pelé e Pepe do Santos, Joel do Flamengo e Mazola do Palmeiras. Dois novinhos, né? O Mazola, que também tinha só 19, e o Pelé com 17 anos. Duas histórias rápidas, uma que é para o Rodrigo comentou agora, do capitão. Bom, vamos decidir quem vai ser o capitão do time, o Didi, né, era o cara... Ninguém queria, falaram pro Didi, que era um cara mais experiente e tal, já tinha disputado a Copa anterior, ele falou que não queria. Foram tentar passar pro Zito, que era o capitão no Santos, o Zito também falou que não queria. Foram entregar pro Nilton Santos, né, experiência e tal também deixou quieto. E aí chegaram pro Bellini e falou assim, Bellini, você top, pega a faixa aí, velho. Aí ele falou, ah, tudo bem, ele não gostava de discutir coisas políticas, né, com dirigentes, bicho, e tal, não sei o quê, mas ele tinha um bom relacionamento com todos os jogadores, então... Deram a faixa pro Bellini. Foi assim, no, o último que sobrou aí, pega sobrou, a faixa e beleza. E a numeração, né? O Paulo Machado de Carvalho tomou conta de tudo isso. Tudo, puta, fez tudo sensacional. Fez tudo aí. Bonitinho, tudo certinho. E esqueceu de passar a relação com os números pra FIFA. FIFA, exatamente. Ainda bem. Era um cara visionário. Aí um uruguaio lá, que tava organizando, ajudando lá, Lorenzo Vilizio, ele tinha que organizar ali os caras de algum jeito, né? Aleatoriamente, foi relacionando nome com número. Tanto que ele colocou o Gilmar, nosso goleiro, com o número 3. O zagueiro, o Zózimo, com a camisa 9. E o Pelé, que era reserva, com a 10. Certinho ele. Maravilha. O Zagallo ponta esquerda 7, o Garrincha ponta direita 11, né? Que beleza. Certinho, o cara fez a ação certinha. Muito bem, no próximo bloco a gente vai passar por toda a campanha brasileira na Copa e agora vamos ouvir, já que no próximo bloco a gente começa efetivamente com os jogos O Bicho Vai Pegar, vamos ouvir uma banda de peso, uma das principais bandas de death metal da Suécia, que puta... Death Metal na Suécia é o cacete. Você quer ouvir banda esquisita de Death Metal, Black Metal, tudo que é mais trash no metal, vai pra Suécia. Vamos ouvir Meshuggah com Bleed. E já voltamos, Creed. Toca aí que é uma desgraceira do inferno. Finalmente chegamos em terras suecas, olha que beleza, hein? Terras suecas ou chegamos às suecas? Também. Copa da Suécia, recorde até então de sedes, 12 no total. Exato. Montanha, eu quero que você fale o nome de todas as sedes. Com pronúncia perfeita. Pronúncia sueca. Você só não precisa falar o de Estocolmo, tá? Cidades. Borås, Eskilstuna, Gotemburgo, Halmstad, Helsingborg, Malmo, Norrköping. Orebro, no shopping. Sandvik, Sona, Uddevalla, Vasteras. Que beleza. Mais sueco. Depois desse do que isso, show de sueco. Impossível. No dia 8 de 6 de 1958, vai começar a Copa do Mundo. Muito bem, grupo A com Alemanha, Argentina, Tchecoslováquia e Irlanda do Norte. A Alemanha com alguns jogadores do time campeão de 54, mas muito desacreditada porque tomou um vareio durante os anos seguintes. Jogou 20 vezes, perdeu 15, cara. Porcaria do Katsu. A Argentina com vários jogadores emprestados para a seleção italiana, quer dizer, tava sem base. Mas mesmo assim os argentinos bateram no peito e falaram, a gente somos foda. Vamos lá e vamos quebrar tudo. A Tchecoslováquia com uma seleção bem parecida com a de 54, tentando apagar ali a má campanha. E Irlanda do Norte. A zebra do grupo. Porcaria. Agora pergunta pra mim quem se classificou. Quem classificou? A Alemanha e a Irlanda do Norte foi pro jogo de desempate com a Tchecoslováquia. Quer dizer, os argentinos bateram no peito e ficaram em último do grupo. Bateram no peito. E a Irlanda do Norte venceu a Tchecoslováquia no jogo de desempate e foi a porcaria para as quartas de final. A Irlanda do Norte tem uma história interessante, né? Porque é um país anglicano e tem que guardar o domingo. E o que que aconteceu? Que dia que era o jogo de estreia deles? Dia 8 do 6, um domingo. Exatamente. Às 19 horas. Então, eles tiveram que conversar com o clero local, pedir a bênção pra poder jogar, senão eles não iam jogar. Olha só. Deram a bênção e surpreenderam, né? Ganharam da Tchecoslováquia, que foi uma zebra. O grupo B tinha a França, Paraguai, Iugoslávia e a Escócia. A Escócia era a porcaria do grupo. A França era, na minha concepção, era a seleção a ser batida no grupo. Porque tinha o Copa, que era um dos grandes craques da seleção e do Mundial, e o Fontaine, que veio a ser o grande artilheiro da competição. Engraçado que o Fontaine ele só entrou na seleção francesa porque um outro centroavante, o Sivoski, foi cortado por contusão, e aí o Fontaine entra às vésperas da Copa, olha ele só. Ele não era um destaque, né? O destaque da seleção francesa era o Copa, né? O Paraguai, que veio com a fama de ter eliminado o Uruguai. Exato. Né? E a Iugoslávia com o time velho do cacete. Quem classificou nessa parada? Mas era um time já com alguma força. Então nesse grupo se classificou a França e a Iugoslávia. Grupo C, o grupo dos donos da casa, a Suécia, que tinha veteranos da Copa de 50 ainda, cara. 50. Puta merda. Suécia que, pra quem está acompanhando a série do fino das Copas, né? Viu que a Suécia sempre ali beliscando um terceiro, quarto, exato, lugar e até tal. Até naquele, né? Quando nós gravamos o Entre Guerras, sim, nós comentamos sobre o futebol sueco, que era um que faria frente à questão da a seleção argentina na época. O México, um saco de pancada. Mas tinha Carvajal eterno no gol. A Hungria, já contamos a história, né? Enfraquecida porque os seus grandes astros pediram asilo político em outros países com a invasão da União Soviética. E o país de Gales, que entrou no sorteio na Copa. Exatamente. Quem classifica nesse grupo? A Suécia, né? Se classificou em primeiro lugar até com uma certa tranquilidade, né? E foi pro jogo de empate, onde o país de Gales bateu a Hungria por 2-1. Olha só como a Hungria tava fraca, né? Pra perder o país de Gales. E aí o grande grupo dessa Copa, o grupo D, com a Inglaterra, Brasil, Áustria e União Soviética. Exato. União Soviética que tinha no gol quem? Nada mais, nada menos do que um dos maiores goleiros da história do futebol mundial em todos os tempos, que revolucionou a posição de goleiro e mudou o conceito de goleiro na época. Lev Yashin, o famoso Aranha Negra. Era um goleiro completamente diferenciado nos movimentos, era um goleiro que saía do gol. A saída do gol não era uma coisa comum, ele era ágil, né? Ele tinha um corpo diferenciado, ele era muito mais alto do que era o hábito. Ele tinha 1,88m. 1,88m. Pra época era um cara, puta, muito grande. Então era um goleiro que na época não se cogitava que existisse. Apesar de toda a questão do Yashin ter essa força no gol, ele não conseguiu evitar com que a União Soviética tivesse que disputar a repescagem no jogo de desempate, né? Mas calma aí, ainda temos a Áustria nesse grupo, né? Com, exato, uma certa tradição, o nosso Brasilzão e a Inglaterra. A Inglaterra, que viria forte 6 meses antes do torneio, teve uma baixa considerabilíssima. O que que acontece? O avião do Manchester United cai em Berlim, na Alemanha, e diversos jogadores vêm a falecer. Ó, Berlim não, Munique. A o Munique. Avião cai em Munique, exatamente. Ah, então tá explicado, o piloto tava bêbado. Enfim, vários jogadores morreram, entre eles dois grandes astros da seleção inglesa, titularíssimos. O Bob Charlton, famosão, né? Sir Bob Charlton, Exato, tava no sobrevivente, né? Tinha 19 anos na época, fez parte desse grupo, era reserva desse time da Inglaterra. Mas era o Manchester United, era a base da seleção inglesa. É, e aí, com esse desastre aí, prejudicou pra caramba. Assim, eu sei que não vai fazer diferença. Segundo desastre, já que já fode uma seleção, né? Eu sei que não vai fazer muita diferença no comentário, mas tinha dois jogadores da Escócia também no avião. É sim, porque o time do Manchester, enfim. Exato. Né? Então, provavelmente não mudaria o destino da Escócia. Os três jogadores que a Inglaterra acabou perdendo foram Dunk Edwards, Tommy Taylor e Roger Bearne. Esses caras eram titularíssimos. Exatamente. Da seleção inglesa, né? Do English Team. E muito bem, o Brasil, no dia 8 de 6 de 1958, às 19 horas, no estádio Himmelswalen, em Uddevalla, para um público de 25 mil pessoas, estreia contra a Áustria. E o que acontece nesse jogo? O Brasil ensaca a Áustria com três bolas na rede, fazendo 3-0 com gols de Mazzola, fazendo com que os italianos observadores crescessem os olhos sobre o rapaz, Nilton Santos e novamente Mazzola. No outro jogo do grupo, há um empate entre Inglaterra e União Soviética, né? 2-2. Isso. A União Soviética toda, os segredinhos, jogo secreto e tal, não sei o que, só empatou com a Inglaterra. Mas saiu ganhando, fez 2-0, o problema é que não aguentou a pressão, né? O Brasil, no jogo seguinte, empata com a Inglaterra. 0-0, primeiro 0-0 da história das Copas, hein? Exatamente. Ah, é verdade? É, primeiro 0-0. Primeiro 0-0 de Copa. Essa Copa teve outro 0-0, Suécia e País de Gales, mas foi na terceira rodada. Caraca, olha que curioso. Nunca tinha saído um 0-0. Mas assim, o Gilmar era um grande goleiro, e o goleiro da Inglaterra no dia, não era Ronald, mas era McDonald, né, ele fechou o gol. Nessa segunda rodada, a União Soviética se recupera e ganha da Áustria de 2-0. E aí nós vamos para a terceira rodada com União Soviética e Brasil liderando o grupo, né? Cada um com 3 pontos. Para decidir quem vai ser o primeiro lugar. Então, o Brasil aí já teve um pequeno problema, né? Porque alguns problemas internos, né? Porque o Zito, Pelé e o Garrincha não eram titulares. E o empate em 0-0 gerou um certo desconforto. E gerou uma pressão para que esses três jogadores fossem escalados, né? E a pressão do grupo valeu. Porque os três foram escalados para pegar a União Soviética, né? E com dois gols do Vavá, o Brasil fez 2-0 na União Soviética. Não são tudo flores, né? Você vai falar, não, fomos organizados, um grupo comprometido, um grupo estável, não sei o quê. Mas já teve um entreverinho aí no final do jogo. Por quê? Porque não admitiram empate para a Inglaterra. Não poderia ter empatado com a Inglaterra. E aí rolam duas substituições nesse jogo, né? Do time titular até então. Entram o Zito, no lugar do Dino Sani, e no lugar do Joel, entra quem? Pelé! Seu Edson faz sua estreia em Copas do Mundo, né? No jogo contra a União Soviética, e o Brasil ganha de 2-0. E o Garrincha no lugar do Mazzola. Ele entrou nesse jogo ao primeiro minuto só pra mostrar que os caras estavam certos. Primeiro minuto de jogo, ele meteu a bola na trave. Pelé? Pelé. Olha aí que beleza, mas quem meteu caixa foi o Didi, logo aos 3 minutos do primeiro tempo, e o Vavá, aos 32 do segundo tempo, meteu uma pá de cal nas pretensões soviéticas, 2-0, Brasil classificado em primeiro do grupo. O primeiro gol também foi do Vavá, foi assistência do Didi. Dois gols do Vavá. Foi o que eu falei, que isso. Vavá que tinha uma quadra ali na Vila Guilherme, que beleza. Tinha duas, né? E aí, a Inglaterra empata com a Áustria, não é? 2-2. Deixa escapar a classificação. Porque se ela vencesse a Áustria, ela, né, se classificava. Mas teve que rolar um jogo de desempate, né? Aí rolou o jogo de desempate. Agora, o interessante é que a Inglaterra empatou com a Áustria eliminada, tá? Aí, no jogo de desempate, a União Soviética venceu por 1-0 a Inglaterra e se classificou para as quartas de final. Então, rolaram três jogos de desempate nessa Copa, três, né? Três jogos de empate. O único grupo que não teve jogo de desempate foi o grupo B. Muito bem. Agora temos formadas as quartas de final. Quais foram os critérios? Então, cruzou o primeiro do grupo A com o segundo do B. Primeiro do B com o segundo do A. De forma análoga, o C e o D. Então ficou como? Alemanha contra Iugoslávia, Suécia e União Soviética, França e Irlanda do Norte, a mais teta aí de todas as quartas de final, né? E Brasil e País de Gales que também. É, Brasil e País de Gales também é uma teta. Resultados baixinhos, né? A Alemanha ganha de 1-0 da Iugoslávia, a Suécia mete 2-0 na União Soviética. Tchau, União Soviética, tchau, Lev Yashin, vamos fazer treino secreto pra ver se vocês aprendem a jogar bola melhor. Contra profissionais, né? Aí que tá o detalhe, né? Exato, né? Vamos, né, voltar ao podcast do futebol olímpico, né? Eles, campeões olímpicos, porque eles não mandavam os seus profissionais, ou na verdade, as outras seleções não enviavam os seus profissionais, enquanto os comunistas, né? A gente já explicou no podcast, futebol olímpico tá aí embaixo. Enfim, se fuderam contra os profissionais das outras seleções. A França justifica seu favoritismo, mete 4-0 na Irlanda do Norte e o Brasil pegou a teta do País de Gales, mas não foi tão teta assim, né? E suou, né? E suou porque, assim, de novo o time foi alterado, né, em relação ao jogo anterior, porque o Vavá saiu para a entrada do Mazola e o Vavá tinha sido o matador do jogo anterior, né? E só aos 28 minutos do segundo tempo, depois de muito sufoco, naquela jogada clássica e brilhante que se assiste em todos os vídeos que fala sobre a Copa de 58, tem o lance. Quer descrever, Montanha? Sei que... Não. Aquela toquinha que o Pelé dá no... Pelé mata no peito. Mata no peito, dá uma toquinha e manda pro fundo das redes e classifica o Brasil para a semifinal da Copa da Suécia. Muito bem. A semifinal rola entre Suécia e Alemanha, e Brasil e França. A Suécia confirma, a Alemanha mais uma vez, assim, aos trancos e barrancos, chega aí. Chega, né? Mas a história da Alemanha, ela não começou na década de 80, né? De 50 pra cá, você vai ver que aos trancos e barrancos, ninguém dá nada e eles chegam lá na semifinal. Mas dessa vez tomaram um cacete dos donos da casa. Com uma ajudinha, 3-1. Com uma ajudinha da arbitragem. A Alemanha novamente prejudicada, né, em jogo de Copa. E o Brasil faz um grande clássico contra a França. Que era o jogo das duas seleções mais técnicas da Copa. Não por causa do Copa. Eram dois times extremamente técnicos que privilegiavam o ofensivo. O Brasil, até se você perceber os placares que a gente falou, quantos gols o Brasil tomou até a semifinal? Zero. Defesa, porteria imbatida, diria o International Superstar Soccer. O Brasil não tinha tomado nenhum gol ainda, só que não tinha pego ainda nenhum time com poderio ofensivo da França. Exato. Né? Então, assim, o Brasil saiu ganhando logo no começo do jogo. De novo agora com o Vavá de volta, no lugar do Mazola. O Vavá arrebentou nessa Copa, né, cara? Mandou bem, né? Só que a França empatou logo na sequência. 7 minutos depois com o Fontaine. 7 minutos depois... Just Fontaine, olha eu falando em inglês o nome do cara. Just Fontaine, ele empatou o jogo driblando o Gilmar, uma coisa que era, assim, um fato raro, né? Driblar o Gilmar era fato raro. Só que, assim, o Brasil manteve a tranquilidade e conseguiu, no final do primeiro tempo, fazer 2-1 e virar em vantagem. Exatamente. Virar em vantagem era uma maravilha, né? Aí, no segundo tempo, eis que vem o menino craque, né? Novamente ele apareceu. Pelé fez um gol aos 52, aos 64 e aos 75. Três gols? Três gols seguidos. Que danado, hein? Danado. Sacramentou o fim da França na Copa do Mundo de 58. No finalzinho ainda fizeram um golzinho de honra, né? Fizeram um golzinho de honra. 5-2 pro Brasil. Um saco. O Brasil vai empolgadaço pra final contra os donos da casa. Os suecos. E a França fica com a marca também, diga-se de passagem, ressalte-se o belo futebol praticado pela França durante o Mundial, só que pegou um time que era encantado, né? E teve, a França teve o artilheiro da Copa, então já teve um destaque também. Mas ele até então não era o artilheiro da Copa. Aí, quando chegou a decisão... De terceiro lugar. De terceiro lugar, ele sacramentou. O Fontaine enche o cu de fazer gol. Mete 6-3 na Alemanha. A França mete 6-3 na Alemanha. Ele faz 4 gols. Ele acaba, o Fontaine, ele acaba sacramentando artilheiro da Copa na disputa do terceiro e quarto. E além disso, ele vira tem uma marca histórica, que ele se torna o maior artilheiro em uma única edição de Copa do Mundo, com 13 gols. Até hoje não batido, dificilmente. Dificilmente será batida. Alguém vai bater. Ah, 13 gols numa Copa só? Muito difícil. Um cara fazer? É muito difícil alguém bater. Você falou que alguém vai bater? Não, falei muito difícil alguém bater. Não falou isso. Tudo bem, beleza. Tá bom. E só uma historinha do Fontaine, ele nessa época com 26 anos, por que ele não disputou a Copa do Mundo de 62, alguém sabe? Não. Eu provavelmente abordaríamos esse assunto no próximo podcast, mas se você quer dar spoiler, vai. Em 1960 ele quebra a perna e ele se aposenta do futebol. Taça do mundo é nossa. Chegamos à final da Copa do Mundo! Sim! Chegamos ao esperadíssimo, aguardadíssimo dia 29 de junho de 1958, às 15 horas, no famosão estádio Rassunda, que deve estar sendo demolido neste momento, não é verdade? Público de 51.800 pessoas. É isso aí. Brasil e Suécia. E aí? E arbitragem no francês, né? Algo que poderia... Se o Brasil perder... Maurice Guigui. Os caras devem pensar assim, se o Brasil perder, nós já temos onde pôr a desculpa. Culpa do juiz. É, culpa do juiz, que ele era francês, nós tiramos a França. Mas a culpa poderia ser atribuída a uma outra coisa. Um outro problema, que o Brasil já começou esse jogo perdendo, né? Antes do jogo, o chefe pensou em outra coisa. Ele já iniciou perdendo. Por causa do uniforme? Por causa do uniforme. Sim, então, perdemos o sorteio. Exato. Não é? Brasil e Suécia, todo mundo sabe, né? Os dois times jogam de camisas amarelas e calções azuis. E não tem essa história de a Suécia jogou de amarelo porque estava em casa. Isso em Copa do Mundo não existe. Foi um sorteio e a Suécia vence, né, ganha o sorteio e vai jogar com seu uniforme número 1, o amarelo. E o Brasil vai jogar com o uniforme número 2, até então não havia usado nessa Copa. Tiveram que usar só na final. E aí tinha aquela história do uniforme de 50, o uniforme branco. O azul já fazia parte, né, do jogo de camisas da seleção, né? Era sempre o uniforme número 2, extraoficial. E o Brasil tava jogando sempre de amarelo, e os jogadores estavam com aquela coisa de, pô, o amarelo tá dando sorte, né? Esse uniforme tá dando sorte e tal, vamos lá, vambora. E eles não sabiam que iam ter que jogar de azul, afinal. E o Paulo Machado ia ter que dar, alguém ia ter que dar a notícia de alguma forma, ó. Na hora de entregar o uniforme, né, ó, vai ter que jogar de azul porque os caras ganharam o sorteio e tal. Isso poderia abalar o psicológico do grupo. Então, é engraçado que eu vi uma reportagem recente no Fantástico, falando sobre sorte, patuá, sabe, essas coisinhas. Um pesquisador inglês ou americano, sei lá, ele comentou que ele fez um estudo, né, que ele pegou um grupo de pessoas, dividiu e levou essas pessoas pra jogar golfe. E ele entregou algumas bolinhas pra um grupo e outras bolinhas pro outro. Um grupo, ele virou e falou assim, ó, essas bolinhas aqui são bolinhas da sorte. São bolinhas premiadas, são as melhores bolinhas aqui do nosso campo. E o grupo que recebeu as bolinhas ditas premiadas, teve um aproveitamento de 30% a mais do que o outro grupo. Só porque falou que eram bolinhas da sorte, né? E, então, quer dizer, tem uma relação com o psicológico, né? E aí o Paulo Machado falou assim, cara, como é que eu vou entregar a camisa azul pros caras? Os caras estão super apegados com o uniforme amarelo. E aí ele chegou lá, chegou com o uniforme azul, todo mundo olhou e ele falou assim, fiquem tranquilos, essa Copa já é nossa, tá garantida, sabe por quê? Porque vamos jogar de uniforme azul. Todo mundo ficou olhando com cara de tonto. Ele falou assim, vamos jogar com o uniforme azul, cor do manto de Nossa Senhora Aparecida. Aí todo mundo abraçou a ideia, comprou, botou a camisa azul e vamos pro jogo. Olha como o psicológico muda as coisas, né? Grande impressionante. Sacado, Paulo Machado mostrou que... É o cara. É o cara. Só que não dá certo no começo do jogo, né? É, mas só no começo do jogo, assim, 4 minutos, né? O Lidholm, que era o grande nome da... 3 minutos. Da seleção sueca, era 3:58. Então é 4. Só que o Brasil teve a sorte de empatar logo. Então, tem uma lenda isso aí, é... né? Tem uma frase. Então, muito bacana. Tem uma lenda, né? Uma história que o Brasil sai perdendo de 1-0. Gol do Lidholm, principal jogador sueco. E aí o Didi, tranquilamente, vai até o fundo do gol, pega a bola, põe debaixo do braço. Os jogadores já estavam meio assim, tipo, puta, tomamos de 1-0, fudeu, vamos perder mais uma final. Ele vai caminhando tranquilamente em direção ao centro do gramado. Os jogadores olhando pra ele, ele vira pros caras e fala assim, meu, vamos encher esses gringos de gol, cara. E aí isso dá um ânimo na galera. Quem falou isso, Didi? O Didi, a frase dele... Didi caminhando tranquilamente com sua perna 1 centímetro mais curta do que a outra. A frase dele foi a seguinte, vamos lá, acabou a moleza, vamos encher esses gringos de gols. Sensacional, o cara botou o pinto na mesa, ele tem que ser assim, Copa do Mundo, é Brasil. E aí deu certo. E eu como deu. 5 minutos depois, o Vavá, o peito de aço, empata o jogo. Vavá novamente vira o jogo pro Brasil aos 32 do primeiro tempo ainda. E novamente viramos o jogo em vantagem. Exato. É isso. No segundo tempo, Pelé faz o terceiro gol. Depois o Zagallo faz o quarto. Não, o Zagallo cobrou escanteio. Não, o Zagallo faz o quarto gol. O Zagallo faz o quarto gol. É, aquele gol meio de carrinho, assim, isso. Super famoso também. Ah, é, mas ele cobrou escanteio. Não ele importa. Foi ele que cobrou o escanteio e começou o bate-rebate. Então, daí que veio aquele gol do Didi depois no filme dos Trapalhões, que ele cobra o escanteio e vai bater e faz o gol de cabeça, não é? Veio do Zagallo. Não, pra enaltecer a raça do Zagallo, né? Sim. Porque o Zagallo, inclusive, nessa Copa salvou gol em cima da linha. Não, né? O Zagallo foi bem, foi bem. Ponto esquerda é diferente. Aí que começou o conceito do falso ponto esquerda com ele, com o Tele Santana, que voltava pra ajudar... Aí vem o quarto gol do Zagallo. Depois a Suécia diminui, fazendo o seu segundo. Mas já fechou. O quarto gol fechou o caixão, né? E aí o Pelé naquela cabeçada clássica cicada também, dele, né? Que ele para no ar. Exatamente. Pumba. Cabecinha na bola. Faz o quinto gol. 5-2 pro Brasil! Brasil finalmente campeão do mundo! É campeão! É campeão! 5-2 pro Brasil, maior número de gols em uma final de Copa do Mundo. Até hoje? Até hoje, e a maior diferença também, né? A maior diferença no número de gols. 3-0. É, grande Brasil! Fomos campeões com pompa e elegância. Botamos o pau na mesa, quer dizer, botamos o pau do Didi na mesa, né, Montanha? Exatamente. Você que falou. É, negão devia ser grande, hein? Porra, malandro. Mais uma curiosidade aqui, dessa final. E ele que era meio manquinho, né, devia apoiar. Então ele era meio manquinho, ele tinha um pé maior que o outro. Devia então apoiar os caras falam que o pinto é proporcional ao tamanho do pé. De qual dos pés? Porque um era 40, outro era 41. Não, mas o cara tinha uma perna menor que a outra, um pé maior que o outro, ele devia apoiar com a benga, né? Mais uma outra curiosidade aqui, o Pelé foi o jogador mais jovem a disputar uma final de Copa do Mundo. Ia fazer gol numa final de Copa do Mundo. Garrincha e Pelé se tornam... Ganham fama mundial, né, cara? Com, exatamente. Com o título de 58, a maior dupla da seleção brasileira. E aí vem uma frase do Garrincha, aquele jeitão dele. Essa frase aqui tem que levar pra eternidade. Acho que a maior, ó, a melhor frase que eu já ouvi no, na série O Fino das Copas. Chega ele, acabou o campeonato, todo mundo comemorando, ele fala: campeonatinho Michuruco, nem tem segundo turno. Sensacional, cara, do Garrincha. É sério que o Garrincha falou isso? Falou isso. Puta que pariu, cara. Ainda bem que o Nilton Santos foi lá pedir pra não brecar ele, hein? Teve uma passagem interessante também no jogo final, quando acabou o jogo, né? O árbitro pegou a bola e ia levando a bola pra casa. Aí o Paulo Machado de Carvalho chegou pro massagista, o Mário Américo, pegou e falou assim, ó, vai lá pegar a bola do juiz. Aí o Mário Américo meteu um pique ali, deu um soco na bola que tava embaixo do braço do juiz, tomou a bola e levou pro vestiário. Então a bola é nossa. E uma parada que é super famosa também dessa Copa, é mais uma lenda também, né? Que, quer dizer, não é uma lenda, né? Na verdade, a lenda é o porquê disso ter acontecido, né? Bellini eternizou a imagem de levantar a taça, né? Até então o nego recebia ali a taça, ficava com a taça ali na altura do peito, muito obrigado, meio acuado, aquela coisa assim e tal. E o Bellini foi o primeiro a erguer a taça acima da cabeça, né? Então, caraca, o cara é um todo visionário. Todo mundo acha que é um símbolo, né? É um puta símbolo, o cara é foda, isso que é capitão. E, na verdade, ele tava lá também com uma cara de bunda segurando a taça. Na altura do peito aqui, e a galera queria ver, os jogadores queriam ver a taça, os fotógrafos queriam tirar foto, todo mundo amontoado ali, vira pra cá, vira pra lá e tal, e ele assim, pra ficar mais fácil, levantou o troféu pra todo mundo tirar foto. Foi simplesmente isso. Tanto que ele não faz um gesto vibrante, né, ele simplesmente pega e levanta, tipo, tira foto aí, meu. E isso ficou eternizado, né, tipo, pô, pra sempre, né, até hoje, né, cara, quem não levanta a taça é bunda mole, né. Exatamente. O outro fator importante, o Brasil foi o primeiro time campeão fora do seu continente. Olha só! Exatamente, toda a fama que o Brasil tem de ganhar Sul-Americano e Copa América só em casa, né? Que teve durante muitos anos só ganhar no Brasil. Compensação, o Campeonato Mundial foi exatamente o contrário, né? Foi o primeiro a papar título fora. Bom, e pra gente finalizar, vamos dar a seleção da Copa, não é? Pra quem achou que... Quem acha que o craque da Copa foi... Pelé ou Garrincha, vai ter uma grande surpresa, né? E essa seleção da Copa, na minha concepção, tem uma grande injustiça, né? Bom, mas vamos lá? Vamos. No sistema 4-2-4, já bem diferente daqueles sistemas anteriores, super ofensivos, né? o WM com 5 jogadores só no ataque, né? Vamos lá. Yashin no gol, da União Soviética. Os zagueiros. Blackenflower, da Irlanda do Norte. E Voinov, da União Soviética. Os laterais. Liederholm, da Suécia, e Nilton Santos, do Brasil. Na meia cancha, Zito e Didi. E no ataque, Skoglund, da Suécia, Pelé, do Brasil, Garrincha e Fontaine, artilheiro da Copa com 13 gols. Isso, Fontaine enfiado. Fontaine enfiado, exato. E quem foi o craque da Copa? Na verdade, a gente pode falar que assim, né? O meio campo tinha Zito, Didi e o Pelé como enganche. É, que fazia o... O meio campo avançado. o Skoglund na ponta esquerda, o Garrincha na direita e o 9 de ofício, o Fontaine. Era um 4-3-3 falso. É, um falso 4-3-3, é isso aí. E o craque da Copa? Posso, antes de falar do craque da Copa, vou dar uma de moderninho. Ele é o 4-2-1-3. É, tipo, é. 4-2-1-3, exatamente. O Pelé é o 1. Craque da Copa, o Didi. Didi, grande Didi. Príncipe Etíope. Príncipe Etíope. Das pernas diferentes, dos pés diferentes. E da benga enorme. Bom, e pra gente homenagear o nosso primeiro título, vamos ouvir a música que ficou famosíssima naquela época. A marchinha que embalou a nossa seleção em 1958. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Eita, esquadrão de ouro. É bom do samba, é bom do coro. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Eita, esquadrão de ouro. É bom do samba, é bom do coro. O brasileiro lá no estrangeiro mostrou o futebol como é que é. E agora o Beto Brunque, aquele merece respirar frado na Copa do Mundo de 58. Bronquinhas, bronquinhas, Rodrigo. É, eu vou dar pra arbitragem das Copas de uma maneira geral, porque Copa do Mundo é um lugar onde você seleciona tudo, não pode ter... Tem que minimizar muito o erro, né? E assim, o árbitro da semifinal entre Suécia e Alemanha, o húngaro István Zolt, ele vacilou bastante durante o jogo, né? Assim, o jogo tava 0-0, ele não marcou um pênalti claro pra Alemanha em cima do Ram, que já era remanescente da Copa de 54. É, num dos lances seguintes, onde saiu um dos gols da Alemanha, da Suécia, ele ignorou uma mão do Lidholm, e assim, não foi uma mão... É muito comum. É, a Suécia abusou um pouco da violência, bateu demais e tudo com a conivência do árbitro. Então, o árbitro caseiro, né? E frequente erro em Copa do Mundo. Acho que Copa do Mundo não pode ter erro grosseiro dessa forma. Então, meu bronquinha vai para arbitragem em Copas do Mundo. Meu bronquinha vai para o psicólogo da seleção brasileira. Seguinte, o artista, esse é um artista de mão cheia, o primeiro artista das Copas do Mundo começou aí. Ele queria cortar o Pelé e o Garrincha, porque o Pelé era um menininho, não ia ter cancha pra ganhar a Copa do Mundo, disputar os jogos com jogadores tão experientes. E o Garrincha, pro o Garrincha ser explosivo, ser meio malucão, ser o jeitão que todo mundo já conhece do Garrincha, por ele os dois jogadores seriam cortados. Então, bronquinha pra esse cara. Tá de brincadeira? Já pensou? Não teríamos o Brasil campeão e não teríamos a marchinha. O Té gosta da marchinha. Ele quase dá o filho da bola pra marchinha. O meu bronquinha vai para a atitude da atual seleção brasileira no jogo em comemoração ao primeiro título brasileiro contra a Suécia. Jogo recente agora na Suécia e também era o jogo de despedida do estádio Rassunda. Tá, vai ser demolido, blá blá blá. A fornecedora de material esportivo da seleção faz uma camisa lindíssima, muito bacana, uma réplica do uniforme usado na final de 58. Os bonitão entram com a camisa só pra tirar a foto. Tiram a camisa e jogam com a atual número 2, alegando o quê? Ah, que é? A camisa é muito pesada. Nós não estamos acostumados com esse tipo de material. Estamos acostumados com material mais moderno. Essa camisa pode atrapalhar o nosso desempenho. Ah, vá pra puta que eu pariu, cara. Seu Neymar, seu Pato, seu Thiago Silva que falou também, Daniel Alves. Meu, vai pro inferno, cara. Que porra de mimimi é esse que não quer jogar com a camisa bonita, comemorativa e tal? Porra, você não vai jogar uma final, você não vai jogar uma Copa do Mundo, um torneio, é um amistoso, cara. Põe a camisa, honra a camisa. A camisa não pesou nesse jogo, pesou no domingo contra o México. A amarela, essa que pesou, bando de vagabundo! E quem for o destaque da Copa, quem merece o troféu, o filho da bola.net. O meu filho da bola vai para Pelé. Menininho de 17 anos, novinho, estreando em Copas do Mundo. não sentiu o peso da camisa, que era pesada na época de verdade. O bagulho era de tricô, sei lá que porra que era a camisa lá, pesada pra cacete. A bola de couro de ornitorrinco, chuteira com parafuso, não tem nada dessa. O cara, quando sabe jogar bola, vai lá e joga com o que tem. E posteriormente, né, ele acabou ganhando um prêmio da FIFA, né, de melhor jogador jovem da Copa, né. A FIFA só dava o título de craque da Copa, né, mas como o Pelé fez chover naquela Copa. A gente falou de tantos gols do Vavá, né, durante o programa, mas o Pelé acabou com o artilheiro do Brasil na frente do Vavá, né. O Vavá fez 5, o Pelé fez 6 gols. E meu filho da bola para Pelé, o melhor jogador jovem dessa Copa. E um filho da bola asterisco para os suecos. Os suecos são de uma elegância, de uma educação, de uma qualidade incrível. O técnico da Suécia, ele disse que 3 coisas poderiam afetar o desempenho do Brasil. O lance das camisas, né, do azul e do amarelo. Um gol logo no início. E chuva, campo molhado. E realmente choveu antes da partida. Mas os suecos, no alto do seu garbo e elegância, o que fizeram? Foram lá e enxugaram o gramado. Não, secaram o gramadinho pro jogo rolar bacana. Um beijo a vocês, povo sueco. Um outro pitaco do que esse técnico falou, ele chegou... A seleção do brasileiro era tão boa que teve um momento do jogo, ele teve que se conter que ele quase virou torcedor da seleção brasileira de jogar tão bem. Que beleza. O cara que sabe perder na bola, sabe ver quanto tem um time superior a ele. Bom, o meu fino da bola, eu vou primeiro fazer um asterisco, né, pro Vavá, porque nem pra seleção da Copa ele foi. E é, ele fez alguns gols extremamente importantes. Na, né, final... Né? Exatamente. Então, empatou e virou o jogo. Ele é o meu asterisco. Tá bom. E o meu fino da bola vai pro Didi, porque durante a preparação ele foi muito criticado. O pessoal fala, não, ele tá fazendo corpo mole, porque ele já tinha uma canja, né? Aí ele soltou aquela frase célebre, treino é treino, jogo é jogo. E na hora de jogar, ele mostrou, foi lá e mostrou, como vocês bem disseram, botou a bengalona na mesa e resolveu. É isso aí, o Montanha que já deu o seu... fino da bola asterisco pro técnico da Suécia, né? Agora dá o seu fino da bola de verdade. Meu fino da bola vai pro Paulo Machado de Carvalho. Vulgo Paquembu. Vulgo Paquembu. Pros íntimos. Literalmente ele mostrou que futebol não ganha só com técnica nem qualidade. Tem que ter organização, tem que ter disciplina. É assim que se ganha o futebol. Organização, ela anda junto com a técnica e anda junto com o futebol. Ele foi lá, mostrou como uma seleção tem que se portar passo a passo para conquistar um título. E ele mostrou que não é só jogadores que fazem ganhar um título. Ele tem que ter toda uma equipe por trás, tem toda uma organização. Ele foi um visionário para a época, que no futebol brasileiro não tinha isso. Então tem que tirar o cara, chapéu para ele, porque ele fez pro futebol brasileiro. E infelizmente hoje nós não temos isso. Vou depender desses caras que comandam, hein? O cara de 1958 conseguia fazer isso. Hoje nós estamos em 2012, ninguém consegue fazer isso. Todos os recursos possíveis e imagináveis. Dr. Paulo Machado de Carvalho, que morreu em 1992, com 90 anos. Agora falando sério, a alcunha dele era bem melhor do que Paquembu, né? É, ele tinha um apelido mesmo. Ah, não. Ele tinha 2 apelidos, né, na verdade. O primeiro que ele não sabia, que era o apelido que os jogadores davam pra ele nas costas, que era Manga. E aí sim, a alcunha de verdade, que ele deve ser lembrado para todo sempre. Que ele ganhou depois da Copa. Exatamente. Como responsável por todo o planejamento, o Marechal da Vitória. E sendo assim, encerramos mais uma edição do Papo do Fino, mais um episódio sobre a série O Fino das Copas. Finalmente, Brasil campeão do mundo. Aê, cara, não aguentava mais ficar falando bem dos outros. O Brasil não ganhava nada. Acabou esse complexo de vira-lata. Chutamos esse cachorro fedorento. Daqui chutamos no sentido figurado, porque adoramos os cães. Mas a gente tá gostando mais das cadelas. Nossa, meu Deus. Achei que você ia falar das gatas e tal, das cadelas. Por isso que você gosta de rabo de galo. Meu Deus do céu. Ai, caraca. Você fica esperto aí que tem pergunta premiada. E ó, teremos uma surpresa, hein? Tá valendo o DVD, mas pode pintar uma surpresa no próximo podcast. Fique esperto que vem pergunta premiada. É isso aí, um grande abraço a todos vocês. Na próxima semana tem mais Papo do Fino. Tchau. Bastante ritmo, né?